Se nesta vida não há sentido, se nos teus olhos não há pedido, se tua mão deixou de procurar a minha, que grande loucura, que grande amargura dentro de mim. E não sei o porquê, e não sei o que é que apaga o meu sonho. E quando o dia fica escuro, ouço o vento e uma porta, a tua voz e você chega perto de mim. Se nossa história não dá sossego, se minha culpa jamais eu nego, se na neblina eu não sigo os passos teus, será uma agonia que vira mania dizer-te adeus. Sentirei que o respiro deixará tanto medo, solidão e tristeza. E quando o dia fica escuro, ouço o vento e uma porta, a tua voz e você chega perto de mim.